O medo à espreita. Parte 1. A sombra na chaminé. Ouvi esse trovão no ar, na noite em que me dirigi à mansão deserta no topo da montanha da tempestade, para encontrar o medo à espreita. Eu não estava sozinho, porque temeridade, na época, não se misturava com esse amor pelo grotesco e o terrível que fez de minha carreira uma série de busca por horrores estranhos na literatura e na vida. Comigo iam dois homens leais e musculosos que eu mandara buscar quando chegou a hora. Homens há muito aliados em minhas horríveis explorações devido à peculiar capacidade física deles. Partíramos da aldeia em silêncio por causa dos repórteres que ainda se demoravam nos arredores depois do assustador pânico de um mês atrás. A morte arrepiante e aterradora. Mais tarde, pensei, eles poderiam me ajudar. Porém, naquele momento, não me interessei. Quisera a Deus que eu lhes houvesse contado a respeito da busca, que eu pudesse não ter precisado guardar o segredo sozinho por tanto tempo. Guardá-lo sozinho por medo de que o mundo me chamasse de louco, ou que este enlouquecesse com as implicações demoníacas da coisa. Agora, que o estou relatando de qualquer maneira, temendo que o fato de não parar de remoê-lo me torne um maníaco, gostaria de jamais tê-la ocultado. Pois eu, e só eu, sei que espécie de medo espreita naquela espectral e desolada montanha. Num pequeno automóvel, percorremos os quilômetros da floresta e da colina até que a subida arborizada o impedisse. O campo exibia um aspecto mais sinistro do que o normal, quando o víamos à noite. E sem as habituais multidões de investigadores, de modo que muitas vezes nos sentimos tentados a usar o farol de acetileno, apesar da atenção que poderia atrair. Não se tratava de uma paisagem saudável depois do crepúsculo, e creio que teria notado sua morbidez mesmo se ignorasse o terror que ali atacava à espreita. Não havia nenhuma criatura selvagem. Elas são astutas quando a morte espreita ao seu redor. Antigas árvores escoriadas por raios pareciam anormalmente grandes e torcidas, as outras vegetações estranhamente densas e febris, enquanto curiosos montículos e pequenas elevações na terra cheia de ervas daninhas e buracos de fulgurito faziam lembrar-me de crânios de serpentes e homens mortos e inchados a gigantescas proporções. O medo espreitava na montanha da tempestade, havia mais de um século. Eu logo soube disso pelos relatos do jornal de catástrofe que levou pela primeira vez a região à atenção mundial. O lugar é uma elevação remota, solitária, naquela parte das montanhas Catskill, onde a civilização holandesa outrora penetrou de maneira insignificante e passageira, deixando para trás quando se retirou apenas algumas mansões arruinadas, além de uma degenerada e colonizada população, que habitava deploráveis vilarejos em encostas isoladas. Seres normais raras vezes visitavam a localidade até que se formou a polícia estadual. E mesmo agora, apenas soldados da cavalaria com pouca frequência patrulham-na. O medo, contudo, é uma velha tradição em todas as aldeias vizinhas, visto que se trata de um tópico principal no simples discurso dos mestiços pobres que às vezes deixam seus vales para permutar cestas tecidas à mão por necessidades primitivas, as quais eles não podem abater, criar nem fabricar. O medo à espreita morava na evitada e deserta mansão Martense, a qual encimava a elevada, mas gradual eminência, cuja tendência a frequentes temporais com relâmpagos e trovões deu-lhe o nome de Montanha da Tempestade. Por mais de 100 anos, a antiga casa de pedra circundada por bosque fora o tema de relatos de incrível violência e monstruosidade hediondas. Histórias de uma colossal morte sorrateira que atacava a espreita fora de casa no verão. Com lamurienta insistência, os colonizadores contavam casos de um demônio que agarrava caminhantes solitários ao anoitecer, transportava-os para longe ou os deixavam num aterrador estado de dilacerado desmembramento. Outras vezes referiam-se aos sussurros de trilhas sangrentas em direção à distante mansão. Alguns diziam que o trovão gritava para o medo à espreita sair de sua habitação, ao mesmo tempo em que outros diziam que o trovão era a voz dele. Ninguém fora fora da afastada região. Agreste acreditara nestas histórias variadas e contraditórias, com suas descrições incoerentes e extravagantes do semi-entrevisto demônio. No entanto, nem sequer um agricultor ou aldeão duvidava que a mansão Martense fosse abominavelmente assombrada. A história local proibia semelhante dúvida, embora nenhuma evidência houvesse sido alguma vez encontrada pelos investigadores quando visitaram o prédio após algum relato especialmente vívido dos colonizadores. A voz contava estranhos mitos do espectro Martense, mitos referentes à própria família Martense, sua misteriosa dessemelhança hereditária de olhos, seus longos anais extraordinários, e o assassinato que a amaldiçoara. O terror que me levou à cena foi uma repentina e portentosa confirmação das mais ensandecidas lendas dos montanhenses. Uma noite de verão, depois de um temporal de violência sem precedentes, a região rural foi despertada por uma demandada em massa de colonos, impossível de ser criada por um mero delírio. As lamentáveis multidões de nativos emitiam gritos agudos e se lastimavam do abominável horror que se abatera sobre eles, e do qual não duvidavam. Embora não o houvessem visto, tinham ouvido tamanhos berros de um de seus vilarejos que souberam da chegada de uma morte horripilante. De manhã, cidadãos e soldados estaduais seguiram os atemorizados montanhenses até o lugar de onde disseram que viera a morte. Na verdade, a morte esteve ali. O terreno, sob uma das aldeias dos colonos, desabara após ser atingido por um golpe de raio, destruindo vários dos mal cheirosos barracos. No entanto, se sobrepunha a esse estrago de propriedade uma devastação orgânica, a qual lhe diminuía de importância. De uns possíveis 75 nativos que habitavam o lugar, não se via nenhum espécime vivo. A terra desordenada achava-se coberta de sangue e restos humanos que indicavam com demasiada nitidez as devastações de dentes e garras satânicos. Contudo, nenhuma trilha visível afastava-se da carnificina. Todos logo concordaram que algum animal hediondo devia ser a causa. Nem qualquer voz agora revivia a acusação de que essas mortes enigmáticas formavam apenas os sórdidos assassinatos comuns em comunidades decadentes. Reviveu-se essa acusação só quando se descobriu que desapareceram os 25 membros da população dos mortos. E mesmo assim foi difícil explicar o assassinato de 50 pela metade desse número. Permanecia, porém, o fato de que, numa noite de verão, desabaram um raio dos céus e deixaram uma aldeia morta, cujos cadáveres foram horrivelmente mutilados, mastigados e arranhados. A agitada zona rural logo relacionou o horror com a mal-assombrada mansão Martense, embora quase 5 quilômetros separassem as localidades. Os policiais se mostraram mais céticos, incluindo a mansão apenas casualmente em suas investigações, e a abandonaram por completo, quando a encontraram inteiramente deserta. O pessoal do campo e da aldeia, porém, examinou o lugar com infinito cuidado. Reviraram tudo na casa. Investigaram lagos e córregos, derrubando arbustos e revistando as florestas próximas. Tudo em vão. A morte que chegara não deixara vestígio algum, a não ser a própria destruição. No segundo dia da busca, o caso foi completamente tratado pelos jornais cujos repórteres infestaram a montanha da tempestade. Eles o descreveram com muito detalhe em inúmeras entrevistas para elucidar a história de horror como contada por anciões locais. Acompanhei os relatos languidamente a princípio, pois sou um conhecedor de horrores. Passada uma semana, contudo, detectei uma atmosfera que me agitou estranhamente, de modo que, em 5 de agosto de 1921, registrei-me entre os repórteres que lotavam o hotel Lefferts Corners, a aldeia mais próxima da Montanha da Tempestade, e reconhecido posto de comando dos investigadores. Mais 3 semanas e a dispersão dos repórteres me deixou livre para começar uma terrível exploração baseada nas minuciosas investigações e vistoria com as quais eu me ocupara durante esse tempo. Assim, nessa noite de verão, enquanto retumbava o distante trovão, saí de um automóvel silencioso e, com 2 companheiros armados, galguei pisando firme a última extensão coberta de montículos da Montanha da Tempestade, lançando os feixes de luz de uma tocha elétrica nas paredes cinzentas espectrais que começavam a surgir por entre gigantescos carvalhos adiante. Nessa mórbida solidão noturna e fraca iluminação oscilante, a imensa pilha semelhante a uma caixa exibia obscuros indícios de terror que o dia não podia revelar. No entanto, não hesitei, pois viera com ardente resolução de testar uma ideia. Eu acreditava que o trovão evocava o demônio da morte de algum lugar secreto apavorante, e eu pretendia ver se se tratava de uma entidade demoníaca sólida ou uma pestilência vaporosa. Eu vasculhara completamente a ruína. Por isso, conhecia bem meu plano, escolhendo como o assento de minha vigília o velho quarto de Jean Martense, cujo assassinato se revela tão poderoso nas lendas rurais. Sentia sutilmente que o apartamento dessa antiga vítima era melhor para meus propósitos. A câmara, medindo uns 30 metros quadrados, continha, como os outros quartos, algum lixo que outrora fora mobília. Ficava no segundo andar, no canto sudeste da casa, e tinha uma imensa janela a leste e uma estreita janela ao sul, ambas destituídas de vidraças ou venezianas. No lado oposto da janela grande, ficava uma enorme lareira holandesa com azulejos bíblicos, representando o filho pródigo, e defronte à janela estreita, uma espaçosa cama embutida na parede. Quando o trovão, amortizado por árvores, ficou mais alto, providenciei os detalhes de meu plano. Primeiro, amarrei lado a lado no peitoril da janela grande três escadas de corda que trouxera comigo. Sabia que chegavam a um lugar apropriado na grama do lado de fora, pois as testara. Em seguida, nós três arrastamos de outro quarto um estrado de cama de 4 colunas e o encostamos lateralmente na janela. Após espalharmos ramos de abeto em cima, todos agora ali nos deitamos de forma automática, 2 relaxando enquanto o terceiro vigiava. De qualquer direção que viesse o demônio, nossa fuga em potencial fora providenciada. Se ele viesse de dentro da casa, tínhamos as escadas da janela. Se de fora, a porta e as escadarias. Não pensamos, a partir de julgamentos precedentes, que ele iria nos perseguir muito além da pior das hipóteses. Vigiei de 00h a 01h, quando, apesar da casa sinistra, a janela desprotegida e o trovão e o raio que se aproximavam, senti-me excepcionalmente sonolento. Achava-me entre meus 2 companheiros, George Bennett, virado para a janela, e William Tobey, para a lareira. Bennett dormia após parecer ter sentido a mesma sonolência anômala que me afetou. Por isso designei Tobey para a vigilância seguinte, embora até ele cochilasse. É curiosa a forma intensa com que eu ficara encarando aquela lareira. O trovão crescente deve ter afetado meus sonhos, pois no breve tempo que dormi, vieram a mim visões apocalípticas. Uma vez semi-despertei, de certo porque o adormecido em direção à janela lançara agitado um braço sobre meu tórax. Não me achava acordado bastante para ver se Tobey cumpria seus deveres como sentinela, embora sentisse, por isso, uma nítida ansiedade. Nunca antes a presença do mal me oprimira de forma tão aguda. Depois, devo ter mais uma vez adormecido porque foi de um caos espectral que minha mente saltou quando a noite ficou abominável, com gritos estridentes, muito além de qualquer coisa que já havia experimentado ou imaginado. Naquela gritaria lancinante, a alma humana, em sua profundidade, temia e agonizava, arranhando desesperada insanamente os portões de ébano do esquecimento. Fui desperto pela loucura e o escárnio do satanismo, assim que perspectivas inconcebíveis, cada vez mais distantes, daquela angústia fóbica e cristalina, se retiravam, ecoando-se. Embora não houvesse luz, notei pelo espaço vazio à direita que Tobey se fora. Só Deus sabe para onde. Sobre meu peito continuava estendido o pesado braço do adormecido à esquerda. Então veio o devastador golpe de raio que sacudiu a montanha inteira, iluminou as mais tenebrosas criptas do antigo bosque e estilhaçou o patriarca das árvores tortuosas. No clarão demoníaco de uma monstruosa bola de fogo, o adormecido George lançou-se de repente para cima, enquanto o clarão vindo de além da janela projetava sua sombra nitidamente na chaminé acima da lareira, da qual eu nunca desviara os olhos. O fato de eu continuar vivo e lúcido é um milagre que não consigo compreender. Não consigo, porque a sombra naquela chaminé não era de George Bennett, nem de algum outro ser humano, porém de uma anormalidade blasfema das crateras mais baixas do inferno. Uma abominação inominável, disforme, que nenhuma mente poderia captar inteiramente, e nenhuma caneta descrever nem sequer em parte. Um segundo depois, eu estava sozinho na mansão amaldiçoada, tremendo e gaguejando. George Bennett e William Tobey não haviam deixado nenhum vestígio, nem ao menos de uma luta. Nunca mais se ouviu falar deles de novo. Parte 2. Um transeunte na tempestade. Durante dias após aquela horrorosa experiência na mansão em volta por floresta, fiquei deitado nervosamente exausto no meu quarto de hotel em Lefferts Corners. Não me lembro com exatidão como consegui chegar ao automóvel, ligá-lo e sair despercebido de volta à aldeia, pois não guardo nenhuma impressão distinta a não ser de árvores gigantescas munidas de violentos galhos, resmungos demoníacos de trovão, além de sombras de caronte transversais aos baixos montículos que pontilhavam e riscavam a região. Enquanto eu tremia e remoía no arremesso daquela sombra de estourar os miolos, soube que afinal espreitara um dos supremos horrores da Terra, uma daquelas influências malignas anônimas de vácuos exteriores, cujas fracas arranhadas demoníacas às vezes ouvimos na mais remota borda do espaço, embora das quais a nossa própria visão, finita, nos deu uma misericórdia imunidade. Mal ousara analisar ou identificar a sombra que ouvira, algo se estendera entre mim e a janela naquela noite, mas eu estremecia sempre que não conseguia afastar o instinto de classificá-lo. Se a criatura houvesse apenas rosnado, latido ou rido com escárnio, mesmo isso teria aliviado a hediondez abissal. Mas ela ficou muito calada. Repousara um pesado braço ou perna dianteira em meu peito. Obviamente era orgânica, ou fora outrora orgânica. Jean Martens, cujo aposento eu invadira, foi enterrado no cemitério perto da mansão. Eu preciso encontrar Bennett e Tobey, se sobreviveram. E descobri por que ela os escolhera e me deixara por último. A sonolência é muito opressiva, e os sonhos muito horríveis. Em pouco tempo dei-me conta de que devia revelar minha história para alguém ou sucumbiria a um total colapso nervoso. Eu já decidira não abandonar a busca pelo medo à espreita, pois em minha precipitada ignorância me parecia que essa incerteza era pior do que o esclarecimento, o mais terrível que o último talvez provasse ser. Em consequência, em minha mente determinei o melhor caminho a seguir. Quem escolher por confidente e como localizar a coisa que eliminara dois homens e projetara uma sombra angustiante. Meus principais conhecidos em Lefferts Corners eram os afáveis repórteres, dos quais vários ainda permaneciam para recolher os ecos finais da tragédia. Foi dentre eles que decidi escolher um colega. Quanto mais eu refletia, mais minha preferência tendia para Arthur Munro, um homem moreno, magro, de uns 35 anos, cuja educação, gosto, inteligência e temperamento pareciam em tudo assinalá-lo como alguém não limitado a ideias e experiências convencionais. Numa tarde de início de setembro, Arthur Munro ouviu meu relato. Percebi desde o começo que ele se mostrou ao mesmo tempo interessado e receptivo. E quando terminei, Munro analisou e debateu o assunto com a maior perspicácia e discernimento. Seu conselho, além disso, revelou-se eminentemente prático, pois recomendou um adiantamento de operações da mansão Martense até nos fortalecermos com dados históricos e geográficos mais detalhados. Por sua iniciativa, vasculhamos a área rural em busca de informações referentes à terrível família Martense e descobrimos um homem que possuía um diário ancestral maravilhosamente esclarecedor. Também conversamos por um longo tempo com alguns dos mestiços da montanha que não haviam fugido do terror e confusão para encostas mais remotas, e combinamos anteceder nossa tarefa culminante, a exaustiva e definitiva investigação da mansão à luz de sua história detalhada, com uma igualmente exaustiva e definitiva investigação de locais associados com as várias tragédias da lenda dos colonizadores. Os resultados dessa investigação não foram a princípio muito esclarecedores, embora sua catalogação parecesse revelar uma tendência bastante significativa, a saber, que o número de horrores divulgados era de longe o maior em áreas comparativamente próximas à casa que se evitava ou a elas ligadas por extensões da floresta morbidamente supernutrida. Havia de fato exceções. Na verdade, o horror que captara a atenção mundial acontecera num espaço desarborizado, distante tanto da mansão quanto de quaisquer bosques a ela interligados. Quanto à natureza e aparência do medo à espreita, nada se conseguiu obter dos assustados e tolos moradores de barracos. Chamavam-no, ao mesmo tempo, de uma serpente e um gigante, um diabo do trovão e um morcego, um abutre e uma árvore ambulante. No entanto, julgamos-nos justificados em supor que se tratava de um organismo vivo muitíssimo suscetível a tempestades elétricas. E, embora alguns dos relatos sugerissem asas, acreditamos que a aversão por espaços abertos tornava a locomoção por terra uma teoria mais provável. A única coisa de fato incompatível com a opinião posterior era a rapidez com a qual a criatura devia ter viajado para empreender todas as ações atribuídas a ela. Quando passamos a conhecer melhor os colonos, achamos-los curiosamente agradáveis em muitos aspectos. Tratavam-se de animais simples, descendo moderadamente a escala evolucionária devido à deplorável descendência e ao humilhante isolamento deles. Temiam os forasteiros, mas aos poucos se acostumaram conosco. Por fim, acabaram por nos oferecer imensa ajuda quando derrubamos todas as moitas e arrancamos todas as divisórias da mansão em nossa procura pelo medo à espreita. Quando lhes pedimos ajuda para encontrar Bennett e Toby, ficaram verdadeiramente aflitos, pois queriam nos ajudar, mas sabiam que essas vítimas haviam sumido tão completamente do mundo quanto sua própria gente desaparecida. Estávamos convictos de que muitos deles haviam de fato sido mortos e retirados, assim como os animais selvagens, há muito tempo exterminados. Esperávamos apreensivos que ocorressem mais tragédias. Em meados de outubro, estávamos perplexos pela nossa falta de progresso. Devido às noites claras, não havia ocorrido agressões demoníacas, e a totalidade de nossas vãs investigações da casa e da aldeia quase nos levou a encarar o medo à espreita como uma entidade imaterial. Temíamos que o tempo frio chegasse e detivesse nossas explorações, porque todos concordavam que o demônio ficava, em geral, quieto no inverno. Por isso, instalou-se uma espécie de pressa e desespero em nossa última investigação, à luz do dia, do vilarejo visitado pelo horror, um vilarejo agora deserto por causa dos temores dos colonos. O malfadado vilarejo ocupado não ostentava nenhum nome, mas se situava havia muito tempo numa fenda abrigada, embora desarborizada, entre duas elevações chamadas, respectivamente, Montanha da Pinha e Colina do Bordo. Ficava mais próxima da Colina do Bordo do que da Montanha da Pinha, algumas das rústicas moradias sendo, na verdade, abrigos no lado da antiga iminência. Geograficamente, o vilarejo localizava-se uns 3 quilômetros a noroeste da base da montanha da tempestade e quase 5 quilômetros da mansão cercada por cavalos. Da distância entre o vilarejo e a mansão, 4 quilômetros no lado do vilarejo consistiam de campo aberto. A planície exibia um aspecto bastante nivelado, a não ser por alguns dos montículos baixos, semelhantes a uma serpente, e tinha como vegetação apenas relva e ervas daninhas dispersas. Após examinar essa topografia, havíamos concluído que o demônio devia ter vindo pelo caminho da Montanha da Pinha, uma arborizada prolongação ao sul da qual se percorria por dentro uma pequena distância do extremo oeste da Montanha da Tempestade. Reconhecemos, por fim, a elevação da superfície do terreno como um deslizamento de terra da colina do bordo. Uma alta e solitária árvore estilhaçada em cujo lado via-se o ponto atingido pelo raio que convocou o demônio. Quando, pela 20ª vez ou mais, que Arthur Munro e eu examinamos minuciosamente cada centímetro da aldeia violada, sentimos-nos tomados por certo desânimo junto a um medo novo, vago. Era intensamente misterioso, mesmo quando coisas assustadoras e misteriosas eram comuns. O fato de nos depararmos com um cenário tão por completo desprovido de pistas após ocorrências demasiadamente opressivas. E caminhávamos pelos arredores, sob o céu cinzento, a escurecer, com aquele trágico e desorientado zelo que resulta de uma sensação composta de futilidade e necessidade de ação. Nosso cuidado era seriamente minucioso. Mais uma vez entramos em cada cabana, vasculhamos cada abrigo na encosta à procura de cadáveres, revistamos cada trechinho espinhoso de encosta adjacente, à procura de covis e grutas. Porém, tudo sem resultado. No entanto, como eu disse, um medo novo e vago pairava ameaçador sobre nós, como se gigantescos grifos com asas de morcego se agachassem invisivelmente nos topos de montanhas e nos encarassem de soslaio com olhos do destruidor Abadão, que haviam olhado os abismos do além-cosmo. Com o avanço da tarde, tornou-se cada vez mais difícil enxergar, e ouvimos o estrondo de um temporal com trovão se aglomerando sobre a Montanha da Tempestade. Tal ruído numa localidade como essa, de certo, nos afligiu, embora menos do que teria feito à noite. Na verdade, esperamos desesperados que a tempestade durasse até bem depois de escurecer, e com essa esperança, desviamos-nos de nossa encosta sem rumo, procurando na direção do mais próximo vilarejo habitado para reunir um grupo de colonos como ajudantes na investigação. Tímidos como eram, alguns dos mais jovens se sentiram suficientemente inspirados por nossa protetora liderança para prometer essa ajuda. Mal havíamos mudado de direção, porém, quando desabou um lençol de chuva torrencial tão ofuscante que o abrigo se tornou imperativo. A extrema, quase noturna escuridão do céu nos fazia tropeçar lamentavelmente, mas guiados pelos frequentes clarões de raio e por nosso minucioso conhecimento do vilarejo, logo chegamos à cabana menos porosa do lote de terreno. Uma combinação heterogênea de toras e tábuas cuja porta e a única janela, pequena, que ainda existiam, davam para a colina do bordo. Após colocar a barra na porta atrás de nós contra a fúria do vento e da chuva, instalamos a rústica veneziana de janela que nossas frequentes buscas haviam nos ensinado onde encontrar. Era desanimador ficar sentado ali em caixas bambas na escuridão de breu. Porém, fumávamos cachimbos e de vez em quando ligávamos nossas lanternas de bolso ao redor. Ocasionalmente víamos o relâmpago pelas fendas na parede. A tarde exibia uma escuridão tão incrível que cada clarão surgia com extrema luminosidade. A vigília tempestuosa me fez lembrar, trêmulo, da apavorante noite na Montanha da Tempestade. Minha mente voltava-se para aquela estranha pergunta que não parara de repetir-se desde que acontecera a coisa horripilante. E mais uma vez eu me questionava por que o demônio, ao aproximar-se dos três vigilantes da janela ou do interior, havia começado com os homens em cada lado e deixado o do meio para o fim, quando a bola de fogo gigantesca afugentou-o de medo. Por que ele não levara suas vítimas na ordem natural? Comigo em segundo lugar, de qualquer um dos lados que se aproximara. Com que espécie de tentáculos de longo alcance ele roubava as presas? Ou sabia que eu era o líder e me poupara para um destino pior do que o de meus companheiros? Em meio a essas reflexões, como se dramaticamente planejado para intensificá-las, caiu perto de um relâmpago um terrível raio seguido pelo barulho de desmoronamento de terra. Ao mesmo tempo, o vento feroz elevou-se a um gradual gemido demoníaco. Tivemos certeza de que a solitária árvore na colina do bordo fora mais uma vez atingida. Então Monroe levantou-se de sua caixa e foi até a minúscula janela para averiguar o estrago. Quando ele abaixou a veneziana, o vento e a chuva uivaram ensurdecedoramente para dentro, de modo que não consegui ouvir o que ele disse, mas esperei enquanto ele se inclinava para fora e tentava compreender o pandemônio da natureza. Aos poucos, o abrandamento do vento e a dispersão da extraordinária escuridão informavam da passagem da tempestade. Eu esperava que durasse noite adentro para ajudar nossa busca, porém, um furtivo raio de sol, vindo de um olho do nó na madeira atrás de mim, eliminou a probabilidade de tal coisa. Após sugerir a Monroe que deveríamos ter um pouco de luz mesmo se surgissem mais pancadas de água, retirei a barra e abri a porta tosca. O terreno no lado de fora era uma esquisita massa de lama e poças, com novos montes de terra do pequeno deslizamento. Mas nada vi que justificasse o interesse que mantinha meu companheiro calado e inclinado para fora da janela. Dirigindo-me para onde ele se inclinava, toquei-lhe o ombro. Entretanto, Monroe não se mexeu. Então, quando o sacudi de brincadeira e o virei ao contrário, senti as gavinhas estranguladoras de um horror canceroso, cujas raízes penetravam passados ilimitáveis e abismos insondáveis da noite que se reproduz além do tempo. Pois Arthur Monroe estava morto, e no que restava de sua cabeça mastigada e cinzelada, não havia mais um rosto. 3. O que significava o clarão vermelho? Na noite assolada pela tempestade de 8 de novembro de 1921, com uma lanterna que projetava sombras sepulcrais, fiquei cavando sozinho e de modo idiota a sepultura de Jean Martens. Começara a cavar à tarde, porque se formava um temporal com trovões, e agora que escurecera e a tempestade irrompera acima da folhagem loucamente densa, sentia-me contente. Creio que fiquei com parte da mente insana pelos eventos desde 5 de agosto. A sombra do demônio na mansão, a tensão e a decepção gerais, além do incidente que ocorrera no vilarejo numa tempestade de outubro. Depois desse episódio, cavei uma sepultura para alguém cuja morte eu não conseguia entender. Sabia que outros tão pouco podiam entendê-la. Por isso, os deixei pensar que Arthur Monroe se perdera no caminho. Eles procuraram, porém, nada encontraram. Talvez os colonos tivessem entendido, mas não ousei assustá-los ainda mais. Eu mesmo parecia estranhamente insensível. Aquele choque na mansão causara algo em meu cérebro, e eu só pensava na busca de um horror, agora crescido numa estatura cataclísmica em minha imaginação. Uma busca que o destino de Arthur Monroe me fez jurar ficar calado e solitário. Só o cenário de minhas escavações teria sido bastante para enervar qualquer homem comum. Árvores primitivas sinistras de tamanho e idade profanos, além de grotescas, olhavam de soslaio acima de mim, como os pilares de algum infernal templo druídico. Abafavam o trovão, silenciavam o vento dilacerante e só deixavam passar pouca chuva. Mais adiante, dos troncos escoriados no segundo plano, iluminadas por fracos clarões de relâmpagos filtrados, erguiam-se as pedras cobertas de era, molhada da mansão deserta. Enquanto um pouco mais próximo ficava o abandonado jardim holandês, cujas alamedas e canteiros achavam-se poluídas por uma vegetação branca, supernutrida, fungosa, fétida, que jamais viu plena luz do dia. E mais próximo de tudo localizava-se o cemitério, onde árvores deformadas lançavam galhos loucos, enquanto suas raízes deslocavam lajes profanas e sugavam veneno do que se estendia abaixo. De vez em quando, sob a mortalha marrom de folhas que apodreciam e supuravam na escuridão da floresta antediluviana, eu reconhecia os sinistros contornos de alguns daqueles baixos montículos que caracterizavam a região perfurada por raios. A história me levara a esse túmulo arcaico, história que, na verdade, era a única coisa que me restava depois que tudo mais terminou em escarnecedor satanismo. Agora eu acreditava que o medo à espreita não era nenhuma coisa material, mas um fantasma de lobo com garras que cavalgava o raio da meia-noite. E acreditava, por causa das massas de tradição local, que eu desenterrara em minha busca com Arthur Munro, que o fantasma era o de John Martens, o qual morreu em 1762. Por esse motivo, escavava seu túmulo como um idiota. A mansão Martens foi construída em 1670 por Garrett Martens, um rico comerciante de Nova Amsterdã, que não gostara da mudança de ordem sob o governo britânico e construíra esse magnífico domicílio num remoto pico florestal cuja solidão inexplorada pelo homem e o cenário incomum o agradavam. A única decepção significativa encontrada nesse sítio consistia no que dizia respeito à predominância de violentos temporais com trovões no verão. Ao escolher a colina e construir a mansão, Mynheer Martens atribuíra essas frequentes explosões naturais a alguma peculiaridade do ano. Entretanto, com o tempo, percebeu que a localidade era especialmente sujeita a tais fenômenos. Por fim, após considerar essas tempestades prejudiciais à sua saúde, mobiliou um porão no qual podia retirar-se dos mais violentos pandemônios climáticos. Dos descendentes de Garrett Martens, sabe-se menos do que dele, visto que foram todos criados em ódio pela civilização inglesa e educados para evitar os colonos dessa civilização, assim como aceitá-la. A vida deles era muitíssimo isolada e, por isso, as pessoas os declaravam como lerdos no modo de falar e compreender. Na aparência, todos ostentavam uma peculiar dessemelhança de olhos hereditária, um em geral azul e o outro castanho. Seus contatos sociais reduziram-se cada vez mais, até eles passarem a se casar com a numerosa classe servil nos arredores da propriedade. Muitos da família aglomerada se degeneraram. Mudaram para o outro lado do vale e se uniram à população mestiça, que mais tarde produziria os lamentáveis colonos. Os restantes haviam se aprisionado melancolicamente na sua mansão ancestral, tornando-se cada vez mais exclusivistas e taciturnos, adquirindo, contudo, uma reação nervosa aos frequentes temporais. A maior parte dessas informações alcançou o mundo externo pelo jovem John Martens, que, em consequência de algum tipo de inquietação, ingressou no exército colonial quando notícias da Convenção de Albany chegaram à Montanha da Tempestade. Ele foi o primeiro dos descendentes de Garrett a ver grande parte do mundo. E quando retornou em 1760, após 6 anos de campanha, foi odiado como um forasteiro pelo pai, tios e irmãos, apesar de seus dessemelhantes olhos martenses. Não mais podia partilhar as peculiaridades e preconceitos dos martenses, ao mesmo tempo em que os temporais da própria montanha deixaram de exaltá-lo como faziam antes. Em vez disso, seu ambiente o deprimia, e ele frequentemente escrevia a um amigo em Albany sobre planos de abandonar o teto paterno. Na primavera de 1763, Jonathan Gifford, o amigo de Albany de John Martens, ficou preocupado com o silêncio de seu correspondente, sobretudo devido às condições e brigas na mansão Martens. Determinado a visitar John pessoalmente, foi para as montanhas a cavalo. Seu diário afirma que ele chegou à Montanha da Tempestade em 20 de setembro, encontrando a mansão em grande decrepitude. Os taciturnos membros de olhos estranhos da família Martens, cujo aspecto animal sujo chocou-o, informaram-lhe em sons guturais mal articulados que John morreu. Insistiram em que fora atingido por raio no outono anterior e agora jazia enterrado atrás dos abandonados e afundados jardins. Mostraram ao visitante o túmulo sombrio e destituído de indicações. Algo na atitude dos martenses transmitiu a Gifford uma sensação de repulsa e suspeita, a qual o fez retornar uma semana depois com pá e picareta para explorar o local fúnebre. Encontrou o que esperava, um crânio esmagado cruelmente, como se por golpes selvagens. Por isso, ao regressar para Albany, acusou os martenses do crime de assassinato de seu parente. Embora faltassem provas legais, a reportagem se espalhou rápido por toda a zona rural, e dali em diante os martenses foram repudiados pelo mundo. Ninguém queria negociar com eles, cujo distante solar era evitado como um lugar maldito. De algum modo, a família conseguiu tocar a vida independentemente com os produtos de sua propriedade, pois luzes ocasionais, entrevistas de colinas distantes, atestavam-lhe a continuada presença. Essas luzes foram vistas ainda em 1810, mas daí em diante tornaram-se muito infrequentes. Enquanto isso, criava-se sobre a mansão e a montanha um corpo de diabólicas lendas. O lugar era evitado com dobrada assiduidade, revestido de todo o mito sussurrado que a tradição podia fornecer. Permaneceu não visitado até 1816, quando os colonos notaram a ausência continuada de luzes. Nessa época, um grupo fez investigações, encontrando a casa deserta e parcialmente em ruínas. Não se encontraram quaisquer esqueletos nos arredores, deduzindo-se que isso se devia à partida ao invés da morte. O clã parecia ter ido embora vários anos antes, e as coberturas improvisadas em suas casas mostravam como se tornaram numeroso antes da migração. Seu nível cultural caíra imensamente, como comprovado pela mobília e a prataria desintegradas, as quais deviam ter sido abandonadas havia muito tempo, quando seus donos partiram. No entanto, apesar da partida dos temidos martenses, o medo da casa assombrada continuou e se intensificou muito, quando vieram à tona novos e estranhos relatos entre os decadentes da montanha. Ali, permanecia deserta, temida e ligada ao vingativo fantasma de John Martense. Ali ainda permanecia na noite que eu escavava o túmulo de John Martense. Descrevi minha prolongada escavação como idiota, e assim, na verdade, ela se revelou em objetivo e método. O caixão de John Martense logo fora desenterrado. Agora continha apenas pó e nitro, mas em minha fúria para exumar seu fantasma procurava mais no fundo de forma irracional e desajeitada sob o lugar onde ele jazia. Sabe Deus o que eu esperava encontrar. Eu só sentia que cavava na sepultura de um homem cujo fantasma atacava silencioso à noite. É impossível dizer a que monstruosa profundidade eu chegara quando minha pá, e logo meus pés, irromperam um terreno abaixo. O acontecimento naquelas circunstâncias foi tremendo, pois na existência, ali de um espaço subterrâneo, minhas teorias loucas tiveram terrível confirmação. Minha leve queda extinguira a lanterna, mas peguei uma elétrica de bolso e avistei o pequeno túnel horizontal que se estendia indefinidamente pelos dois lados. Era grande o bastante para um homem atravessar serpeando. Embora nenhuma pessoa sã teria tentado isso naquele momento, esqueci-me do perigo, bom senso e asseio em minha febre obcecada pela única finalidade de descobrir o medo à espreita. Escolhendo o lado em direção à casa, arrastei-me imprudentemente pela estreita cova adentro. Contorci-me adiante às cegas e rápido, acendendo pelas raras vezes a lanterna que mantinha diante de mim. Que língua pode descrever o espetáculo de um homem perdido na terra infinitamente abissal? Arranhar, serpear, ofegar, arrastar-se como um louco pelas afundadas convoluções de pretidão imemorial, sem uma ideia de tempo, segurança, direção ou objeto definido. Embora houvesse alguma coisa hedionda nisso, foi exatamente o que fiz. Fi-lo por tanto tempo que a vida esmoreceu numa distante lembrança e tornei-me igual às toupeiras e larvas das profundezas noturnas. Na verdade, foi só por acidente que, após intermináveis contorções, chacoalhei e acendi minha esquecida lanterna elétrica, de modo que ela iluminou sinistramente ao longo da cova de calcário endurecido que se estendia e curvava adiante. Eu vinha serpeando assim durante algum tempo, de modo que minha bateria ficou muito fraca e a luz da lanterna muito baixa. E então, a passagem, de repente, inclinou-se acentuadamente para cima, alterando meu jeito de avançar. E quando ergui o olhar, foi sem preparação que vi brilhando ao longe dois reflexos demoníacos de minha lanterna, a extinguir-se. Dois reflexos que ardiam com um fulgor pernicioso e inconfundível, provocando lembranças de enlouquecedora nebulosidade. Parei de chufre, embora carente do cérebro para me retirar. Os olhos se aproximaram, ainda que da coisa que os exibia, eu só conseguia distinguir uma garra. Mas que garra! Então, muito acima, ouvi um estrépito fraco que reconheci. Era o violento trovão da montanha que se elevava a uma fúria histeria. Eu devia ter rastejado para cima por algum tempo, de forma que a superfície se encontrava agora bastante próxima. E enquanto o amortecido trovão retumbava, aqueles olhos continuavam a me encarar com idiota crueldade. Graças a Deus, eu não soube então do que se tratava. Caso contrário, teria morrido. Mas fui salvo pelo próprio trovão que o convocara, uma vez que, após uma apavorante espera, precipitara-se do céu lá fora, invisível, um daqueles frequentes raios rumo à montanha, cujas consequências eu observara aqui e ali, como cortes profundos de terra perturbada e fulguritos de vários tamanhos. Com ira ciclópica, ele varou o solo daquela abominável cova acima, cegando-me e ensurdecendo-me, mas não me reduzindo a um coma total. No caos de deslizamento e deslocamento de terra, agarrava-me e debatia-me impotente até que a chuva sobre minha cabeça me estabilizou, e então notei que chegara à superfície num local conhecido, um íngreme lugar não florestado na encosta sudoeste da montanha. Relâmpagos repetidos e difusos iluminavam o terreno revirado e os restos da curiosa elevação baixa de terra que se estendia abaixo da encosta florestal mais alta, mas nada havia no caos para me guiar à saída da letal catacumba. Meu cérebro achava-se num caos tão grande quanto a terra, e quando um distante clarão vermelho irrompeu na paisagem do sul, mal me dei conta do horror que eu sentira. No entanto, dois dias depois, quando os colonos me contaram o que significava o clarão vermelho, senti mais horror do que aquela cova de terra vegetal, a garra e os olhos haviam causado. Mais horror por causa das opressivas implicações. Num vilarejo a 30 quilômetros de distância, uma orgia de medo se seguira ao raio que me impelira terreno acima, e uma coisa inominável caíra de uma árvore, projetando-se dentro de uma cabana de telhado frágil. Embora a criatura tivesse feito uma façanha perversa, os colonos haviam ateado fogo na cabana em frenesi antes que ela pudesse escapar. Vinha fazendo essa façanha no mesmo momento que a terra desmoronou na coisa com garra e olhos. Parte 4. O horror nos olhos. Nada pode haver de anormal na mente de alguém que, sabendo o que eu sabia dos horrores da montanha da tempestade, sairia sozinho à procura do medo que ali espreitava. O fato de que pelo menos duas das encarnações do medo foram destruídas constituía apenas uma leve garantia de segurança mental e física nesse aqueronte de diabolismo multiforme. Ainda assim, continuei minha busca com zelo ainda maior, à medida que os acontecimentos e revelações se tornavam mais monstruosos. Quando, dois dias após meu assustador rastejo por aquela cripta dos olhos e garra, eu soube que uma coisa pairara malignamente a 30 quilômetros de distância, no mesmo momento que os olhos me encaravam furiosos, quase senti convulsões de terror. Mas esse terror se misturava tanto com admiração e grotesca fascinação, que era quase uma sensação agradável. Às vezes, nos espasmos de um pesadelo, quando forças invisíveis rodopiam alguém acima dos telhados de estranhas cidades mortas, em direção ao arreganhado sorriso do abismo de Nis, é um alívio e até um deleite gritar como louco e se atirar voluntariamente junto com um apavorante vórtice de destruição onírica dentro de qualquer golfo sem fundo que possa bocejar. E assim foi com o pesadelo acordado da Montanha da Tempestade. A descoberta de que dois monstros haviam assombrado o local acabaram me dando um louco desejo de mergulhar na própria terra da amaldiçoada região. E, com as mãos nuas, desenterrar a morte que espreitava de cada centímetro do solo venenoso. Assim que possível, visitei o túmulo de Jean Martense e escavei em vão onde eu escavara antes. Algum extenso desmoronamento obstruiu todos os vestígios da passagem subterrânea, enquanto a chuva despejara tanta terra de volta à escavação que não pude descobrir qual a profundidade que eu escavara naquele outro dia. Também fiz uma viagem difícil até o distante vilarejo, onde a criatura morte fora queimada. E fui pouco recompensado pelo meu trabalho. Nas cinzas da cabana fatídica encontrei vários ossos, mas aparentemente nenhum do monstro. Os colonos disseram que a coisa fizera apenas uma vítima, porém nisso os julguei inexatos, visto que além do crânio completo de um ser humano, via-se outro fragmento ósseo que parecia, sem dúvida, ter pertencido a um crânio humano em algum momento. Embora se houvesse visto a rápida queda do monstro, ninguém soube dizer exatamente o que era a criatura. Os que a haviam visto de relance a descreveram apenas como um diabo. Ao examinar a imensa árvore de onde ela espreitara, não consegui discernir marcas distintivas. Tentei achar alguma floresta sombria dentro. Mas nessa ocasião não suportei a visão daqueles troncos morbidamente grandes, nem daquelas enormes raízes semelhantes à serpente, que se contorciam de forma tão malévola, antes de afundar na terra. Meu passo seguinte foi reexaminar com cuidado microscópico o deserto vilarejo onde a morte chegara mais abundantemente e Arthur Munro vira algo que ele não viveu para descrever. Embora minhas vãs procuras anteriores tivessem sido minuciosas em excesso, eu agora possuía novos dados para testar. Porque meu horrível rastejar no túmulo me convenceu de que pelo menos uma das fases da monstruosidade fora uma criatura subterrânea. Dessa vez, no dia 14 de novembro, minha busca relacionou-se na maioria das vezes com as encostas da Montanha da Pinha e da Colina do Bordo, onde contemplavam do alto o desgraçado vilarejo, e prestei particular atenção à terra solta da região do deslizamento na elevação posterior. A tarde de minha busca nada elucidou, e o crepúsculo chegou quando me encontrava na colina do bordo, examinando o vilarejo abaixo e a Montanha da Tempestade no outro lado do vale. Contemplara-se um magnífico pôr do sol, e agora a lua subia quase cheia, a derramar uma inundação prateada sobre a planície, a distante encosta da montanha e os curiosos montículos baixos que se erguiam aqui e ali. Embora fosse um pacífico cenário bucólico, por saber o que ele escondia, eu o detestava. Detestava a lua zombeteira, a planície hipócrita, a sorte da montanha e aqueles sinistros montículos. Tudo me parecia corrompido por um repugnante contágio, inspirado por uma aliança nociva com distorcidas forças ocultas. Nesse momento, enquanto eu observava distraído o panorama ao luar, senti meus olhos atraídos por algo singular na natureza e pela disposição de certo elemento topográfico. Sem ter qualquer conhecimento exato de geologia, eu ficara desde o início interessado pelos estranhos montículos e elevações de terra da região. Notara que eram distribuídos de forma muito copiosa ao redor da Montanha da Tempestade, embora menos numerosos na planície do que próximo ao topo da própria colina, onde a glaciação pré-histórica encontrara, sem dúvida, oposição mais fraca aos seus caprichos surpreendentes e fantásticos. Agora, à luz daquela lua baixa que lançava longas e misteriosas sombras, ocorreu-me inevitavelmente que os vários pontos e linhas do sistema de montículos tinham uma peculiar relação com o cume da Montanha da Tempestade. Esse cume era de modo inegável um centro do qual irradiavam indefinida e irregularmente as linhas ou fileiras de pontos, como se a insalubre mansão martense lançasse visíveis tentáculos de terror. A ideia desses tentáculos causou-me uma excitação inexplicável, e parei para analisar a razão de eu acreditar que esses montículos se deviam a fenômenos glaciais. Quanto mais analisava, menos eu acreditava, e minha mente recém-aberta começou a ser espancada por grotescas e horríveis analogias baseadas em aspectos superficiais e em minha experiência embaixo da terra. Antes de me dar conta, eu proferia palavras frenéticas e desarticuladas para mim mesmo. Meu Deus! Os montículos construídos por topeiras. O maldito lugar precisa ser perfurado. Quantos? Aquela noite na mansão. Eles levaram Bennett e Toby primeiro. Em cada lado de nós. Em seguida, eu me pus a escavar frenético um montículo que se estendia mais próximo de mim. Escavava desesperado, trêmulo, mas quase triunfante. Escavava e, por fim, gritava em voz alta e estridente com alguma emoção deslocada quando encontrei um túnel ou cova igual àquela em que me arrastara naquela noite demoníaca. Depois disso, lembro-me de que corria, pá na mão, uma terrível corrida por prados enluarados, marcados de montículos e por abismos mórbidos, escarpados, de mal-assombrada floresta de encosta, saltando, gritando, ofegando, pulando em direção à terrível mansão martense. Recordo-me que escavava irracionalmente em todas as partes do porão entupido de sarça. Escavava para achar o âmago e centro daquele maligno universo de montículos. E então me lembro de como eu ri quando tropecei na passagem. O buraco na base da velha chaminé, onde as ervas daninhas espessas crescem e lançam estranhas sombras à luz da única vela que por acaso levava comigo. O que ainda permanecia naquela colmeia infernal abaixo, à espreita esperando o trovão despertá-lo, eu não sabia. Dois haviam sido mortos, talvez isso o eliminara. Mas ainda permanecia aquela ardente determinação para alcançar o mais profundo segredo do medo, o qual eu mais uma vez passei a considerar definido, material e orgânico. Minha indecisa especulação sobre o fato de eu explorar sozinho e imediatamente a passagem com minha lanterna de bolso, ou tentar reunir um grupo de colonos para a busca, foi interrompida, após certo tempo, por uma repentina lufada de vento vindo de fora, que apagou a vela e me deixou em total escuridão. A lua não mais brilhava pelas fendas e aberturas acima de mim, e, com uma sensação de fatídico alarme, ouvi o sinistro e significativo estrondo de trovão se aproximando. Uma confusão de ideias associadas apoderou-se de meu cérebro, levando-me a retornar tateando em direção ao canto mais afastado do porão. No entanto, jamais desviei os olhos da horrível abertura na base da chaminé. Então comecei a ter vislumbres dos tijolos em desintegração e insalubres ervas daninhas quando brilhos fracos de relâmpago penetravam as matas lá fora e iluminavam as rachaduras na parede superior. Cada segundo, uma mistura de medo e curiosidade me consumia. O que a tempestade traria à tona? Ou restava ali alguma coisa para ela trazer? Guiado por um clarão de relâmpago, acomodei-me atrás de um denso grupo de vegetação, através do qual eu podia ver a abertura sem ser visto. Se o céu é misericordioso, irá um dia apagar de minha consciência a visão que vi e me deixar viver meus últimos anos em paz. Não consigo mais dormir à noite e tenho que tomar soporíferos quando troveja. A coisa chegou abruptamente sem ser anunciada. Um demônio semelhante ao rato correndo de covas remotas e inimagináveis. Um arquejo e um grunhido abafado infernais. Em seguida, aquela abertura embaixo da chaminé, uma explosão de vida numerosa e leprosa. Uma inundação repugnante gerada à noite pela deterioração orgânica mais devastadoramente hedionda que as mais tenebrosas conjurações de loucura e morbidez mortais. Fervente, vaporosa, ondulante, borbulhando como peçonha de serpentes. Rolava para cima e fora daquele buraco bocejante, espalhava-se como um contágio séptico e fluía porão afora em todo ponto de saída. Fluía para se dispersar pelas amaldiçoadas florestas de meia-noite e espalhar medo, loucura e morte. Sabe Deus quantas eram? Devem ter sido milhares. Ver o fluxo delas naquele relampejar fraco, intermitente, era chocante. Quando a multidão se dissipara o bastante para ser vislumbrada como organismos separados, vi que se tratava de diabos ou macacos anões peludos, deformados, caricaturas monstruosas e diabólicas das tribos dos símios. Eram terrivelmente silenciosos. Mal se ouviu um grito quando um dos últimos retardatários virou-se com habilidade de longa prática para fazer uma refeição à moda costumeira num companheiro mais fraco. Outros abocanhavam o que restara e comiam, babando com deleite. Então, apesar do atordoamento de pavor e nojo, minha mórbida curiosidade triunfou, e quando a última das monstruosidades esvaiu-se sozinha acima daquele mundo inferior de pesadelo desconhecido, saquei minha pistola automática e disparei-a sob a cobertura do trovão. Sombras torrenciais de loucura viscosa vermelha aos gritos agudos, rastejando, perseguiam umas às outras por infindáveis e ensanguentados corredores do fulgurante céu púrpureo. Fantasmas amorfos e mutações caleidoscópicas, da lembrança de um cenário mórbido. Florestas de monstruosos carvalhos supernutridos com raízes serpentes que se retorciam e sugavam inomináveis seivas de uma terra verminosa com milhões de diabos canibais. Tentáculos semelhantes a montículos vindos do subterrâneo tateavam no escuro à procura de núcleos de perversão poliposa. Relâmpago insano sobre paredes cobertas de era maligna e arcadas demoníacas sufocadas com vegetação fúngica. Agradeço a Deus pelo instinto que me conduziu inconsciente a lugares onde moram os homens, a aldeia pacífica que adormecia sob as calmas estrelas de céus desanuviados. Eu me recuperara o suficiente numa semana para mandar vir de Albany um bando de homens com a finalidade de explodir com dinamite a mansão martense e o topo inteiro da Montanha da Tempestade, entupir todos os montículos cova, que descobrissem e destruir certas árvores supernutridas, cuja própria existência parecia um insulto à sanidade. Consegui dormir um pouco depois que eles o fizeram, mas o verdadeiro repouso jamais virá, enquanto eu me lembrar desse abominável segredo do medo à espreita. A coisa irá me assombrar, porque quem pode dizer que a exterminação está completa e que os fenômenos análogos não existem em todos os lugares do mundo? Quem pode, com o meu conhecimento, pensar nas cavernas desconhecidas da Terra, sem um pesadelo terrível de futuras possibilidades? Não posso ver um poço ou entrada de metrô sem estremecer. Por que os médicos não podem me dar algo que me faça dormir ou acalmar de verdade meu cérebro quando troveja? O que vi no brilho de minha lanterna depois que atirei no indizível objeto desgarrado era tão simples que passou quase um minuto antes de eu entender e ficar delirante. O objeto era nauseante, uma imunda e embranquecida coisa tipo gorila, com afiados dentes caninos amarelos e pelo emaranhado. Tratava-se do último produto de degeneração mamífera, o aterrador resultado de procriação e multiplicação isoladas, além de nutrição canibal acima e abaixo da terra. A encarnação de todo o caos rosnador e o medo a rir de dentes arreganhados que espreitam por trás da vida. Ele me olhara ao morrer e seus olhos tinham a mesma característica estranha que acentuava aqueles outros olhos que me haviam encarado no subterrâneo e me provocado nebulosas recordações. Um olho era azul, o outro, castanho. Eram os desiguais olhos martenses, das antigas lendas, e eu soube, num inundante cataclismo de mudo horror, o que se tornara aquela família desaparecida. A casa martense, a terrível, a enlouquecida, por trovão.